gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento? Minha gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento? Peço a viola encantada, a poética inspiração, que conduz a minha mente pra narrar com emoção. Folclore e tradição contra a globalização. Entre a palavra e a obra existe grande distinção, criando um novo acesso ao livro, à escola, ao fato. Talvez cantando cordel, tentando fazer um relato. Minha gente, nesse dia acordei iluminado, fiz um rap do Nordeste, um repente bem bolado, já cantado há muito tempo no pandeiro de seu Jackson. Nos compassos, nos acordes da viola Zé Ramalho, e nos versos de cordel num passado já rimado. Não tem quem tire a coroa de Luiz Rei do Chachado. Na pátria dos sem terra, sem emprego, sem moradia, sem saúde, sem escola e julgado a revelia. Mas não aceito minha gente, comigo é diferente. O buraco é mais embaixo, mais ao lado, mais à frente. Peço a Deus do céu de conhecimento, justiça, pena pra descrever o enredo certo, não esquecer de nenhuma cena. Sou casado com o Nordeste, vice-versa, sou campestre. Eu já falei, as ideias não convergem, o governo tá com a peste, inibindo quem proteste. Mas o rap é firme e fiel, é do Nordeste. Minha gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento? Minha gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento? Quando canto esse rap, pareço assombração, que amedronta o corajoso, suja as calças do invejoso e faz tremer o valentão em contradição. Viajo na tradição, escrevo com inspiração, explicando direitinho pra não haver confusão. Ciente do passado e do presente, o futuro entrego a Deus, só ele entende. Sempre adulto é a doutrina ditada pelo rifão, de ver-se a cara do homem, mas não vê-se o coração. Entre a verdade e a mentira existe grande distinção. É bom prestar atenção e sempre andar prevenido, pois mato tem olhos e paredes tem ouvidos. Todo crime é descoberto, mesmo que seja escondido. E repensando meu rap, todo o seu procedimento, transmitindo o que vivi, o que leio, entendo. Valores desprezados, talentos não notados, a cultura no fiar, à beira do penhasco, enquanto o que não presta tá vendendo. Desculpa o palavrão, mas não sou insensível. Não troco o pajeu pela imensidão do Nilo. Prefiro o meu cordel a viajar no outro livro. A propaganda é a alma do negócio, comigo não funciona, não vou virar sócio. Escanteio o que é de fora e dou valor ao que é nosso, ao que é nosso. Minha gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento? Minha gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento? Já disse Luiz Gonzaga, exalta as nossas raízes, se espelhe no que é bom, siga as nossas diretrizes. Ouça meu rapaz, a cultura reivindique, valorize meu rapaz, faça parte, fortifique. Não seja como modista baseado no catálogo, existe grande distinção entre o que é bom e o que é bom. Para consumir minha cultura, minha mente tá aberta, mas se é pra ouvir besteira, prefiro tá de dieta. Eu já disse minha gente, meu verso é firme e fiel. Vou traçando meu destino entre as linhas do papel. Posso não ter formosura, mas tenho sabedoria. Nunca vou errar o caminho, pois Jesus é quem me guia. Derramando sobre mim a luz da imaginação, pego uma batida, um efeito, está pronto o meu rifão. Posso ser autêntico até quando tô copiando, posso até causar inveja em certos que estão me escutando, em outros admiração quando estou rimando, mas não me interessa, nem faz parte dos meus planos. Quando gosta do que eu faço, é minha cultura que está exaltando. Quando vira essas costas pra mim, não é a minha que está desprezando. Eu já disse me promover, não faz parte dos meus planos. Minha gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento? Minha gente, eu sou poeta de verso firme e fiel. Deus conduz a minha pena quando escrevo no papel, explicando o Nordeste todo o seu encantamento. Como vai você amar sem ter o conhecimento?